mesa administrativa desta Santa Casa, vimos logo da sua bondade. Analisámos e concluímos que não podíamos ir sozinhos no avançar do projeto. Foi assim que solicitámos ao Centro Hospitalar do Baixo Burra, na pessoa do Dr. Aurélio, que nos pôs à disponibilidade para avançarmos, junto com a Universidade, de quem tivemos o mesmo acolhimento. Demos conhecimento deste projeto ao Centro Distrital de Segurança e à Câmara Municipal. Portanto, tivemos na altura, portanto, na apresentação que fizemos, tivemos aqui a presença do Dr. Rui Monteiro e da Dra. Rosário, e efetivamente aqui estamos para dar mais um passo neste projeto, que está agora ainda no início e para o qual que nós estamos a procurar outros apoios, porque sabemos que também sozinhos e com esta colaboração que vos acabo de dar, além disso precisamos de apoios de toda a comunidade, de empresas, de particulares, e é por aí que nós estamos a avançar. Contamos que no próximo mês tenhamos as instalações que estamos agora a preparar devidamente adaptadas ao início das ações, e assim, depois de pormos o barco a andar, acho que será mais fácil vermos aquilo que vem aí. Como disse, nós acreditamos na bondade do projeto. Não podia deixar de agradecer todas as atenções que temos recebido, quer do Centro Hospitalar de Baixo Burra, da Universidade, da Câmara, do Centro, e o apoio também nos empurraram do Centro, do Instituto de Segurança Social e da Câmara Municipal. E pronto, acho que não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado.